Sou andarilho e meu trilho é a rua. Energia natural, a luz da lua. Quanto tempo eu levo do morro ao centro? Sentimento é sentir no rosto o vento. Andarilho e meu trilho é a rua. Energia natural, a luz da lua. Quanto tempo eu levo do morro ao centro? Sentimento é sentir no rosto o vento. É uma questão pessoal, não me leve a mal. Uns andam de carro, outros na sola e tal. Não tem razão social, é simplesmente cultura. Voltando na madruga de frente com a viatura. Vou pensar que eu sou ladrão, blusa largue bem mudão. Já fumei o do bom, sou do bem, sou sangue bom. Mas então, voltando ao princípio, meu princípio é humildão. Tocando por amor e uma coleta com os irmãos. Dia de chuva ou pé em sopa, passa carro pela poça. Jogam água em você, olham pra trás e acham graça. Ponteiro do relógio, 6:30, meio dia. Meu caminho é mais que óbvio. Meu trilho é a rua. Energia natural, a luz da lua. Quanto tempo eu levo do morro ao centro? Sentimento é sentir no rosto o vento. Andarilho e meu trilho é a rua. Energia natural, a luz da lua. Quanto tempo eu levo do morro ao centro? Sentimento é sentir no rosto o vento. Eu sei que o cenário é trash, no bolso falta cash. Mas bandoleiro, criatividade fresh. Sem tempo pra lamento, eu ponho o boot e vou pra rua. Eu tô na luz da lua, eu jogo a mão pro ar. A sola gasta, mas a ideologia é raça. Sinal de fumaça, o zóio é japonês. Nem conto até três, mas já falei com já. E as estrelas na direta vem me visitar. Bong, bong, bong, bong. The King of the Bong, The King of the Song. Viajo, vou pra longe, gordo dispensa NASA. Só põe em brasa, até a ponto e depois vaza. Sou andarilho e meu trilho é a rua. Energia natural, a luz da lua. Quanto tempo eu levo do morro ao centro? Sentimento é sentir no rosto o vento. Andarilho e meu trilho é a rua. Energia natural, a luz da lua. Quanto tempo eu levo do morro ao centro? Sentimento é sentir no rosto o vento. Firebomb, firebomb, firebomb, firebomb, firebomb, firebomb.